DJ Ted Midback, o showman do som automotivo. Simbora, Macaíba! Temperados Vidraçaria. DJ Ted Midback. Te conquistei. Eu te beijei, novinha. Novinha, bora raidar. Programa 2. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Te procurei, novinha. Novinha, novinha. Meu nome diz qual a melhor cerveja do Brasil. Essa eu assino embaixo. Essa garota viva. Fala sempre. Sabe? Loja Havaí Surf Style. E relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Eu já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha. Ah, quando o safadão apagou a luz. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Fogo. Dead Midback, o showman do som automotivo. Aceito ser só mais uma tentativa. E vai que num beijo eu resolvo sua vida. Sem outras bocas, só deixa saudade. E seus amores foram de passagem. Só mais uma tentativa. Vai que num beijo eu resolvo sua vida. E separe e fica. Ai, ai, ai, ai. Aí separe e fica. Ai, ai, ai, ai. Loja RJ Multimarcas. Só um fim de festa. E compensa esperar. Eu sei que compensa esperar. Se em outras bocas só deixa saudade. E os seus amores foram de passagem. Aceito ser só mais uma tentativa. Pra que num beijo eu resolvo sua vida. Seus amores foram de passagem. Aceito ser só mais uma tentativa. Pra que num Esse sim conhece o que é bom, fazendo a galera dançar. Pega um pouquinho, meu patrão. Xande na mala também. Ouvi falar que vai se mudar e vai levar minha alegria e meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que cabe o Xande na mala? Acha o Luiz da Lua! Em nome de Shark, meu amigo Marcelo, minha cruzada tá comigo também. Alô, Calvin, faz dica graciosa. Temperados de Braçaria, organização Tony Smiley. As mulheres mais quentes do Nordeste estão no Piauí, papai. Vai, S, vai do Pernambuco. Fabizinha! DJ Ted Midback! Detona aí, DJ! Eita novinha, você tá rebolando, vem! Tá, tá. Eita novinha, você tá rebolando, vem! Deixa de avião que tá mandando desafio. Foi lançado pra aquelas que vão em cima e vão embaixo, vai! Embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, embaixo. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é seu momento, mas o que eu tô te pedindo? Olha a menina, toda se exibindo. Vai contra. Bora, Alberto Fino. Cadê o gritinho do Piauí e do balançado do avião? Catucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Loja Havaí Surf Style. Mais nova onda em vigia. Midback, o top DJ do som automotivo. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. O brau, brau, vem pra balada, fica doidinha, e também. Olha o Diel safado aí, ó. Olha o Diel, só gosta de malandra. Só quebrar, só quebrar, só quebrar. O brau, brau, vem pra balada, fica doidinha, e então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui. Mercantil Santa Rita, organização Maxi Delma. Pra balada, fica doidinha. Jesus, carreta você. CD é totalmente produzido pelo DJ Ted Midback, o showman do som automotivo. E eu já saio de casa só pensando em mexer. Sem segundas tensões, sem tocar, sem beijar. Mas não vai se envolver. Bateu uma loucura, fazenda proibida e mata a postura. Depois de meia-noite, eu filmei com censura. Sensualidade pura. Acabou uma loucura e mata a postura. Depois de meia-noite, eu filmei com censura. É sensualidade pura. E gosta de fazer o arte gráfica, criando sua mídia visual. Ser só seu amigo e não ser nada. Prefiro ser DJ Ted Midback. DJ Ted Midback. E fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijar lá. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore, lá que se apaixonou por alguém. Nesse dia aí, justamente nesse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. Bora, Salvador! E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só no meu peito, te amo, te amo. E toda vez que você me disser eu vou responder só Municipal. Temperados Vidraçaria, organização Tony Smalley. Massa. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de um cajueiro e contar que se apaixonou por alguém? Esse dia, justamente esse dia, não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser só, no meu peito te amo, te amo. E toda

bota de ladinho de coxinha, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai ouvir, bebê, vai, vai, bebezão. Safadão, bota no meu tom. Aí dentro. Eu quero ver tu balançar. Eu quero ver tu se ligar. A nova dança da galera, todo mundo vai chegar. Eu quero ver tu balançar. Eu quero ver tu se ligar. A nova dança da galera, todo mundo vai dançar. A baixarada quer, a mulherada adora. Eu quero ver dançado, vai dançado. Bota, bota, a macharada quer. De ladinho, bota de coxinha. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai, Lobinho, vai, Lobinho. Parará, para, para, para. Paulo Saraiva. DJ Ted Midback. Multimarcas. Prova de escola, melhor cerveja do Brasil. Sérgio, Serão, Cueca, Sérgio, Luiz, Moça, Flandins. Corre, Fio, Tonto. Visualizei, mas não vou responder. A minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Chá, nem uma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Da minha vida você não merece. Gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui, mina. Brilha, Lobinho! Aí o Feitosa, capalou! Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga acima da outra. Moça, não dá mais. Era uma briga acima da outra. Que é um safadão. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado, Gel. Cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui, mina. Sai com suas amigas pra lá. Então cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui, mina. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui, mina. Sai com suas amigas pra lá. Cuidado! Atenção! Cuidado! Cuidado! DJ Ted Midback. DJ Ted Midback. Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor. Major Esporte é com nós, ó. Não veio, mandou os secretários. É, liga pras novinhas, a gente sai. Hoje é ousadia, pura curtição. No estado do Piauí tem um avião. Vou beber, beber, beber, beber. Exclusivo, temperados vidraçaria. Que hoje eu vou embriagar com o Suelito e desce mais uma cerveja. Que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Henrique CD, está lá CD. Sejam todos bem-vindos ao Garota Pipê. Mais uma semana, bora baixadão. Você não me atende, eu te mando mensagem. Essa é a só de sucesso, Virgínia. Aqui, Fru. Esse quer machucar, machucar, mas depois facilita. E desse jeito você quer que amanhecer o dia curtindo essa fala aí. Deixa eu ver, levanta aí, levanta, levanta, levanta. Ainda não me chame de meu Deus. DJ Ted Midback, o showman do som automotivo. O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. amor não é segredo entre a gente. Que o meu término é recente. E você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar o dia, mas ainda não passou. Havaí Surf Style, sempre com as melhores marcas do momento. Olha o WS ali, ó. Oh, meu Deus. Agora que eu vi você, você acredita? Sei que você poderia ter escolhido. Muito obrigado, viu? Um beijo pra você aí, ó. Produzindo o que você gosta. A gente brigou, eu mandei ela embora. No começo é foda, bate saudade e a gente chora. Encontrei a amiga dela, penso na bicha gostosa. A Juiz também brigou, vamos descontar agora. Joga, joga, meu Deus. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Mercantil Santa Rita, organização Max Delta. De Midback. Bicha de avião que tá mandando desafio. Foi lançado pra que na tal curtição. Vai, e vão embaixo. Embaixo, embaixo. Vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, vai, embaixo, embaixo. Olha a menina, toda assim. Esse é o momento, chame de avião, tá pedindo. Olha a menina, olha de onde pisa. Eita, bananinha. Esse é o momento, faz o que eu tô te pedindo. Vai contra. Continua o comandante, levante a mão e faz barulho aí que o bicho aqui é diferente, menino! Vai! Sapucaia. O nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.